demais. O tempo, né? O tempo das pedras, né? Daí vai batendo e vai formando uma coisa super. E daí fica, é muito louco, mas olha a tranquilidade. E ó. Uma torre de